live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice. Muito bem, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra, é mais um dia de Copa do Mundo, nem sei qual programa é mais, vamos chegando para falar dos três jogos de hoje, vamos falar do jogo de amanhã. Hoje tem Brasil no Rio Vox Esporte Clube Extra, tem muita informação para você, tem muita coisa legal pra gente falar. Já agradeço a sua companhia, já agradeço a sua audiência, você que tá ligadinho em todo o programa, tanto no Rio Vox Esporte Clube, no 107,9 da Rio Vox FM, quanto no nosso Rio Vox Esporte Clube Extra aqui no www.riovoxfm.com e também nos agregadores de podcast. É, agora tá mais fácil, o Google lançou o aplicativo de podcast, baixa aí no seu Android o Google Podcasts e você acompanha a gente em qualquer lugar do mundo. Se você tem um smartphone iOS, né, o smartphone Apple, o iPhone, você tem um aplicativo já nativo no seu celular, pode procurar no aplicativo Podcasts o Rio Vox Esporte Clube Extra. Então hoje tem Austrália e Dinamarca, Dinamarca e Austrália, tem também França e Peru e Argentina e Croácia. É, será que os hermanos conseguiram se reabilitar? Vamos ver então falar sobre essas partidas de hoje, mas antes, os comentários aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fica aí que a gente já volta. Para começar, vamos ler então o comentário de ontem, do programa de ontem, do Extra número 7, comentário enviado pelo nosso amigo Dan Endo, diretamente do Japão. O Dan escreve o seguinte, ó: salve Léo, é, não podemos dizer que a Copa não está sendo surpreendente, apesar do baixo rendimento, há jogos que valem a pena. A parte chata é ficar fazendo as contas agora para ver quem passa e quem vai jogar com quem na próxima fase. É, eu, como jornalista, tenho que admitir que conta não é o meu forte, não. Mas, apesar de alguns jogos chatos, no geral, está sendo divertido. Obrigado pelo programa e continuo acompanhando daqui do Japão os comentários do Extra do Rio Vox. Um abraço a todos. Valeu, meu querido amigo Dan, que está nos apoiando muito nessa jornada do Rio Vox Esporte Clube, do Rio Vox Esporte Clube Extra. Mensagens como essa fazem a gente realmente querer continuar a produzir mais conteúdo para vocês. Vou te falar que o rendimento é quase zero, mas é muito gratificante receber esse tipo de comentário. E muito obrigado, viu, Dan? Você quer comentar? Comenta aí no post, no nosso site, o www.riovoxfm.com. Deixa sua mensagem, que é muito importante pra gente saber se você tá curtindo o programa, se você gosta, como que tá a nossa programação. Manda pra gente, é muito importante. E fique agora com o programa, com o Rio Vox Esporte Clube Extra de hoje, o número 8. Vamos começar falando de Austrália e Dinamarca, bola rolando na Rússia. Vamos falar da Dinamarca e da Austrália. A bola rolou hoje pela manhã lá em Samara, na Rússia, para essa partida pelo Grupo B que valia a vida das duas equipes, né? A Austrália precisava pelo menos somar um ponto para ficar viva na partida e torcer contra o Topreto do Peru na outra partida na chave. A Dinamarca, a vitória, classificaria a equipe lá do norte da Europa, né? A equipe nórdica. E o VAR realmente decidiu mais uma vez para a Austrália. O VAR teve um pênalti, se eu não me engano, para a Austrália no primeiro jogo, e agora mais um pênalti decidido pelo VAR. Não, pênalti acho que no primeiro jogo não foi do VAR, não, da Austrália, foi o da França, né? É lembrado. O VAR, então, entrou em ação, ajudou a Austrália. Eita, que a Dinamarca que tá com o VAR engasgado, né? Porque na primeira partida contra o Peru, o árbitro de vídeo pegou um pênalti do Poulsen, ele tomou cartão amarelo, o Cueva acabou não aproveitando, né? E hoje o Poulsen fez outro pênalti. O Poulsen tem uma ótima média nessa Copa, né? 2 jogos, 2 pênaltis, 1 gol, tá complicada a vida do Poulsen. Tá querendo matar quem inventou o VAR aí, o atacante da Dinamarca que fez o pênalti que deu, que o Jednak marcou, bateu com perfeição. Mas, antes disso, a Dinamarca tinha abrido o placar com o Christian Eriksen, uma bola que sobrou para ele dentro da área, ele pegou de primeira, bateu sem chances para o goleiro Matthew Ryan. Bom jogador, é muito bom, aliás, o Christian Eriksen, né? 13 gols nos últimos 15 jogos da seleção dinamarquesa. Essa média é imponente, é muito forte e ele é muito bom jogador. No Tottenham ele é muito importante, na Dinamarca realmente ele é a estrela solitária. A Dinamarca até foi bem no começo do jogo, tentou se impor, tentou abrir o placar, mas depois a gente viu uma Austrália igualando as ações, mas na vontade mesmo, né? Porque tecnicamente o time da Austrália não é bom. Mas o Bert van Marwijk, que é o técnico da equipe australiana, ele consegue igualar as forças de alguma maneira. Agora, se é na força, se é na vontade, se é no maior empenho, realmente suando sangue, eu não sei de que maneira, mas ele está conseguindo. E a Austrália vai viva para a última rodada para tentar a classificação. A equipe da Dinamarca também precisa apenas de um empate para se classificar, vai enfrentar a já classificada França na última rodada. Então, a Austrália pega o Peru e torce contra a Dinamarca no jogo contra a França, né? Então, a Austrália precisa vencer o Peru e contar com o tropeço da Dinamarca. E a Dinamarca precisa só de um empate para avançar. Mas, do mais, não foi um jogo muito bom, não, viu? Dinamarca e Austrália. Não foi nenhum primor técnico, não. Mas, Copa do Mundo, a gente para pra assistir até Iraque e Omã, se tiver. Muito bem, vamos falar então de mais um jogo pela Copa do Mundo. Vamos falar de França e Peru. Jogo do meio-dia na Copa do Mundo da Rússia. Você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Agora falando sobre França e Peru, jogo do horário do almoço do meio-dia, o jogo realizado lá em Ekaterimburgo. Aliás, que puta gambiarra que fizeram no estádio, arquibancada, tá metade pra dentro, metade pra fora, parecia Arena Corinthians. Tudo bem que a Arena Corinthians, quando fizeram a arquibancada provisória, não ficou tão feio igual essa daí, não. Ficou feio esse estádio de Ekaterimburgo. Se chama nós aqui de Rio das Pedras pra fazer, vai melhor essa arquibancada aí. Mas vamos falar da seleção francesa. A seleção francesa que, olha, um primeiro tempo que foi um primor, hein? O começo, na verdade, o Peru foi melhor, né? O Peru, ele começou buscando, começou tentando. O Guerreiro teve uma chance de bater pro gol e bateu. E o goleiro francês, o Loris, fez uma bonita defesa com o joelho. O Galese também pegou em uma oportunidade do Mbappé, eu acho, ele também pegou de joelho. Mas a França, depois da chegada do Peru, dessa chegada do Guerreiro, só deu França. O próprio Guerreiro perdeu numa bola que ele foi dominar de costas. O Pogba desarmou, deu pro Griezmann, aliás, deu pro Giroud. O Giroud bateu, a bola ia entrando, o Mbappé só confirmou, empurrou pra dentro da rede e fez o gol. O Mbappé, é legal falar que ele nasceu depois do título da Copa do Mundo ganho pela França em 98. Então ele não viu a França ser campeã do mundo, olha só. Esse dado que interessante. Mas um primeiro tempo muito bom do Mbappé. O Mbappé craque, fazendo de tudo, dando tapa de calcanhar, tapa com nojo. É muito bom. O Mbappé é muito diferente. E é questão de tempo para ele se tornar um dos melhores do mundo, com certeza. É diferente o menino. Outro que foi muito bem foi N'Golo Kanté, o volante francês. Em todo canto do campo estava Kanté. Kanté defendia, atacava, tentava tocar, começava a jogada, marcava na frente, marcava atrás. É o motorzinho desse time, é muito bom também o Kanté. Você tendo o Kanté na volância, irmão, você não precisa de mais nada, não. Que partidaça também desses negros maravilhosos da França, como diz o Luiz Roberto. O segundo tempo não foi bom. O segundo tempo a França estacionou. O Peru até poderia ter empatado o jogo, viu? Tentou, não conseguiu. A França não jogou futebol, então dois tempos distintos, né? O primeiro tempo convincente, o segundo tempo em que a França deveu e deveu muito um bom futebol. Mas veio a classificação, a França está garantida na próxima fase, chega na última rodada precisando de um empate apenas para garantir a primeira colocação na chave, o duelo então contra a Dinamarca, né? E a equipe de Gareca, né? A equipe do Ricardo Gareca, paga por não ter escalado o Guerreiro no primeiro partido. O Guerreiro, se ele joga com a Dinamarca o tempo inteiro, talvez a equipe peruana tivesse vencido a partida. Então, o Gareca paga pela sua escolha, escolha que talvez tenha sido muito ruim, né? Devia ter levado um pouquinho mais a sério o jogo contra a Dinamarca, né? Eu acho que o Peru entrou achando que conseguiria, sei lá, pelo menos um empate nessas duas partidas e decidiria com a Austrália a classificação. Curiosamente, é a Austrália que entra com chance de passar e a equipe do Peru tá fora da Copa do Mundo. Que decepção, eu esperava muito mais do Peru na Copa do Mundo. Peru parece que entrou meio mole nessa partida aí, viu? Então, a França joga por um empate com a Dinamarca, como eu disse, na terça às 11 da manhã pelo horário de Brasília, em Moscou. O adversário sai do grupo D, com a Argentina, Croácia, Islândia ou Nigéria. A Dinamarca tem 4 pontos, a Austrália com 1. Brigam pela segunda vaga, o Peru com 0 ponto. Tá muito fora, tá muito eliminado da competição a equipe do Peru. Mas a França mudou, né? Na verdade, a França tirou o Tolisso, entrou no lugar o Matuidi, né? E o Giroud entrou no lugar do Dembélé. O Matuidi, marcando lá pelo lado, soltou muito o Hernandes, né? O Hernandes conseguiu apoiar muito bem e conseguia descer com tranquilidade, porque o Matuidi segurava muito bem a onda dele. E o Griezmann lá na frente fazendo camisa 9, né? Fazendo o atacante parado, parece que funcionou um pouquinho mais do que o ataque um pouco mais rápido com Dembélé e Mbappé. Parece que essa França pode render um pouquinho mais. Então, os próximos jogos desse grupo, na próxima terça às 11, os dois jogos no mesmo horário, que é assim que acontece a última rodada dos grupos da Copa do Mundo, tá certo? Próximo assunto é Argentina e Croácia. Será que a Argentina passou? Eu não sei, eu tô gravando isso daqui antes do jogo da Argentina. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai acompanhar e vamos ver se a Argentina conseguiu a vitória, se a Argentina conseguiu se recuperar ou se a Croácia se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo. Fica com a gente, já já a gente volta. Rapaz, agora a gente vai falar da Argentina e da Croácia. Agora, gravando depois do jogo, eu vou falar que vergonha a seleção argentina, rapaz. Que vergonha. A Argentina tá muito longe de ser um time de futebol. Muito ruim. Nem Messi salvo. Messi extremamente apagado, mas muito apagado. Tá muito complicada a situação da Argentina. Tá muito difícil. Ainda tem chance de passar. Mas fica complicada a situação, porque a Islândia pega a Nigéria amanhã, a Nigéria que teoricamente seria o adversário mais fraco do grupo e tem tudo para vencer. E na última partida vai precisar de um empate contra a já classificada Croácia para garantir a sua classificação. Ou seja, tá muito difícil a situação da Argentina. A Argentina precisa trouxer desesperadamente para a Nigéria. Mas vamos falar um pouquinho do jogo então, de como foi Croácia e Argentina, Argentina e Croácia. Bom, a Argentina entrou em campo com uma equipe diferente, com 3 alterações. Esperado que a equipe do Jorge Sampaoli respondesse de melhor maneira. Esperado que o Messi jogasse mais futebol. Mas não foi o que aconteceu. A Croácia teve as melhores chances no jogo. Apesar da Argentina ter algumas possibilidades, por exemplo, bloqueadas ou chutadas para fora. Mas um primeiro tempo em que não foi tão perigoso para a Argentina, assim. E a Croácia também não teve tanto sufoco. Mas no segundo tempo, o goleiro Cabaleiro errou na saída de bola e o Rebic, jogador do Eintracht Frankfurt da Alemanha, pegou um bonito chute de primeira. É bem verdade que o Cabaleiro estava adiantado, mas é uma dificuldade muito grande de acertar um chute daquele, um golaço do Rebic. Aí a Argentina foi sair, foi buscar o jogo, quase marcou uma bola, acho que é o Agüero que chegou pressionando, o goleiro Subasic espalmou para fora. Mas aí veio o castigo. O time da Argentina não tinha padrão, não tinha uma forma de jogar. E o Modric fez o segundo gol que é um bonito chute de fora da área. A bola fez uma curva bonita antes de entrar no canto do Cabaleiro, sem chances. Aliás, como é importante o Modric. O Modric é o cara desse time da Croácia. Em termos de passe, ele cria, ele passa, ele recebe, ele marca, ele chuta. É completo, jogador completo, é um jogadorzaço, o Luka Modric, jogador do Real Madrid. E o terceiro gol, que foi o gol para fechar o caixão dos argentinos, foi marcado pelo Rakitic num contra-ataque muito rápido, sem chance também para o goleiro Cabaleiro. Porque o Rakitic fez o que quis, conseguia até escolher onde bater. Tá difícil a situação da Argentina. A Argentina, como eu já disse antes, vai precisar vencer a Nigéria na última rodada e torcer para a Nigéria vencer amanhã a equipe da Islândia. O que eu acho muito difícil. A Argentina não é uma equipe. A Argentina tem Paulo Dybala no banco de reserva, gente. Pra quê? Jorge Sampaoli me parece teimoso. Não é nem burro, não é que nem questão de burrice. É teimosia, é muito teimoso. Dá pra jogar Dybala e Messi? Sim. Time pouco criativo. Você vai colocar Enzo Pérez no time? Coloca o time pra frente. O seu forte é o ataque, Argentina. Tem que colocar o time pra frente, já que a defesa não é confiável, pelo menos compensa lá na frente, mas nem isso a Argentina conseguiu fazer. A Argentina conseguiu fazer um gol na partida de hoje. Fica muito difícil, fica bem difícil a situação da Argentina, um dos maiores vexames da história da seleção albiceleste. Tá muito difícil. E é isso aí, vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. O jogo na próxima terça-feira. Depois eu confirmo certinho pra vocês. Mas você acha que a Argentina vai acabar passando com a segunda vaga? Eu acho que não. Se você acha, deixa aí nos comentários, porque não tem nem muito o que falar. Foi um vexame, foi feio de ver o jogo. A Argentina não parecia Argentina. A Argentina não joga desse jeito. A Argentina sabe jogar futebol. A Argentina defende e não é o que tá acontecendo hoje. Hoje a Argentina tem um esboço de time e sinto muito, mas essa eliminação pode ser muito boa para o futebol argentino, se souberem assimilar isso e juntar os caquinhos e começar do zero. Aí sim, pode ser muito proveitoso. Do contrário, a Argentina vai amargar muito tempo com o vexame também. Mas agora falamos de Brasil e Costa Rica, jogo de amanhã, às 9 da manhã, pela Copa do Mundo da Rússia. Muito bem, vamos falar então da seleção brasileira. A seleção brasileira que entra em campo amanhã às 9 da manhã contra a Costa Rica e tem novidade no time, viu? O Danilo sentiu no último trabalho, se eu não me engano, acho que no próprio estádio ele sentiu uma lesão e Fagner será o titular contra a Costa Rica. Então o Brasil vai a campo com Alisson no gol, vai também a campo com Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Esse é o time do Brasil, da seleção brasileira, que vai pegar a Costa Rica amanhã. É um bom desafio para a seleção brasileira, que precisa da vitória. O empate com a Suíça não foi um bom resultado. O Brasil não está acostumado a estrear tropeçando, né? O Brasil empatou na Copa de 2010 contra a equipe de Portugal, empatou na última contra o México, mas não na estreia, né? Na estreia conseguiu passar bem. Então, o Brasil precisa vencer os seus dois compromissos para pelo menos passar na primeira posição do grupo. Às vezes, vencendo, uma vitória e um empate podem bastar. Mas o Brasil precisa e deve passar pela Costa Rica. A Costa Rica, do grupo do Brasil, realmente é o time mais fraco, é o time mais... É o menos time, né? A Costa Rica teve dificuldades com a Sérvia, que a Sérvia também já não é grande coisa. Então, é que já nem conseguiu vencer por grandes diferenças a seleção da Costa Rica. E apanhou de todo mundo. Apanhou de todo mundo nas preparação, né? E contra a Sérvia, foi um dos piores times que eu vi na Copa do Mundo. Então, o Brasil tem que se impor, tem que começar o jogo no pique para decidir logo, porque não pode dar sopa pro azar. Essa Copa do Mundo tá difícil. Tem time aí que tá... Argentina, por exemplo, acabou perdendo, empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo. Então a situação dela tá muito complicada. A Alemanha perdeu pro México, a Espanha fez jogo difícil contra o Irã. Então, quer dizer, realmente não tem bobo no futebol. E a seleção da Costa Rica não deve ser desprezada. Deve ser respeitada, mas deve ser respeitada da melhor maneira que deve se respeitar, jogando futebol. Então, o Brasil vem a campo para vencer a Costa Rica, para vencer bem. Então, o Brasil repetindo, Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, William, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Esse é o time do Brasil que vai enfrentar a equipe da Costa Rica. A gente já traz, então, a Costa Rica para você também aqui no Rio Vox Esporte Clube. Bom, a seleção do Brasil vem também, então, com Thiago Silva de capitão novamente. O Thiago diz que esperou durante 4 anos esse momento de novamente ser capitão da seleção brasileira. Muita gente fala que o Thiago Silva ele é desequilibrado e realmente aquele momento que marcou muito contra o Chile na Copa do Mundo do Brasil, sentado na bola, chorando, nervoso, eu acho que eu consigo entender de alguma maneira. Por quê? Imagina se o Brasil cai fora naquele jogo pro Chile, o que iam encher o saco deles? Então, quer dizer, ele estava nervoso, ele estava realmente um pouco desequilibrado, mas eu acho que tinha até esse motivo. O Thiago, ele foi capitão por onde passou, na base do Fluminense, foi capitão no Milan, foi capitão e é capitão no Paris Saint-Germain. Então é um líder nato, é um cara que sabe lidar com a liderança, apesar desse suposto destempero. Eu acho que o Thiago, inclusive, seria o mais indicado para seguir com a braçadeira da capitão durante a Copa do Mundo. Ele e o Miranda, os dois zagueiros, talvez sejam aqueles que me passem um pouco mais de liderança nesse grupo. Mas eu confio no Thiago, sim. Acho que o Thiago ainda é um dos melhores defensores do mundo. Não é o melhor, mas ainda está entre os melhores defensores, um dos melhores zagueiros do mundo. É muito seguro. Mas o Brasil precisa tomar cuidado com bola aérea. Bola aérea vem sido o problema da seleção na era Tite. A maioria dos gols tomados pela seleção do Brasil é na bola aérea. Então é isso que o Oscar Ramírez, técnico da Costa Rica, já disse que vai explorar. A bola aérea, chuveirinho na área toda hora. E também o contra-ataque. Isso é a palavra do Brian Ruiz, capitão da seleção da Costa Rica. Ele disse que contra-ataque é fundamental. Costa Rica, a gente não tem a confirmação da equipe até o momento dessa gravação. Agora são 20 horas e 5 minutos da quinta-feira. Não temos a confirmação da Costa Rica. O que temos de confirmação é que tem confusão. Dizem que o ambiente é tumultuado, o jogador está tendo confusão, o Venegas e o Gonçalves, eles se desentenderam. Dentro, internamente, o momento não é bom na Costa Rica. Tem muita cobrança lá. E eu acho que isso deve ser bom pro Brasil. Eles devem bater cabeça dentro de campo e o Brasil tem que aproveitar isso. É como eu falei, o Brasil tem que aproveitar o começo do jogo e fazer o primeiro gol que dá tranquilidade para jogar e continuar buscando. Não é fazer o gol e parar de jogar bola. Fazer o gol e continuar jogando. Mas aí você vai jogar no erro do seu adversário. O adversário obrigatoriamente tem que sair. Você joga no erro do seu adversário. Então, eu acho que o Brasil não vai ter dificuldade se fizer o gol no começo da partida. Do contrário, aí o jogo vai ficando nervoso e o jogo vai ficando difícil, vai ficando muito tenso. Então, a chave pro Brasil é marcar nos primeiros minutos. Eu acho que o Brasil vence vence por 2-0 essa partida contra a Costa Rica. É bem verdade, deixa eu falar para vocês que eu sonhei que ia ser 5-2 de novo. Então, se for 5-2, vocês me dão crédito mais uma vez. Joguei no bolão, joguei no 5-2 e joguei no 2-0. Mas é isso aí, acho que a gente pode encerrar o nosso programa de hoje. Mas antes, sobe o som aí, DJ! Vamos chegando ao fim, então, de mais essa edição do Rio Vox Esportes Clube Extra. Esse projeto tá bem legal de fazer, fico muito feliz que vocês, ouvintes, estão gostando. Você não deixou seu feedback ainda? Manda pra gente, é muito importante você falar o que pensa, o que acha do nosso programa, o que tá faltando no Rio Vox Esportes Clube, o que pode ser melhorado. Manda pra cá, é muito importante realmente você participar. Vamos torcer pro Brasil, o Brasil amanhã, 9 da manhã, tem Brasil e Costa Rica, torcemos pra gente amanhã falar da vitória brasileira no Rio Vox Esporte Clube das 11 da manhã. Vamos falar no Extra também do Brasil e da Costa Rica. Fiquem com Deus. Boa sorte, Brasil. Vai pra cima. Vamos acabar com esses costarriquenhos aí. E amanhã, se Deus quiser, voltamos pra falar da vitória brasileira e de muito mais no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia. Deixe seu feedback. Assina a gente lá no Google Podcast, na iTunes Store e... ¡Chao! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Feita pra você. Rio Vox FM 107,9. A melhor programação. Rio Vox FM.